por volta das 11h13, sexta-feira. Somos chamados a intervir, de facto, na indústria Sonai, para um acidente com um trabalhador. Portanto, assim que os bombeiros chegaram ao local, e verificaram, de facto, uma vítima consciente, onde tinha dissipado o braço direito. Foi feita a triagem à vítima, foi prestado os cuidados médicos necessários, efetivamente, à vítima, foi reconduzido o braço, foi chamado o apoio diferenciado da CIVA da CEIA, exatamente também fez acionar a Brigada Aérea Transportada do CODU, que veio ao seu encalço, foi transportado ao Centro de Saúde e do Centro de Saúde foi levada com o Hélio para o Porto, para o Hospital do Porto.